a rapaziada mete ficha. Muito respeito ao estar na quebrada. A rapaziada, gente boa, gente fina. Esta situação de quem vive no fogo cruzado. Então se liga e fique de boa chegado. Vamos trocar uma ideia, continuar o nosso papo. Da venda ali ao lado, Pombal agreste, travando mais uma batalha, perda dos dois lados. Ninguém se liga, rajadas, rajadas, brigas, intrigas, família destruída, muita droga. Ainda a máfia da polícia na minha cola, espancando cidadão, confundido com ladrão. Controle a sua adrenalina, botão. Você pode ser o próximo a visitar o cão. Se procurar confusão, está no lugar certo. O pesadelo impera, é só você dar brecha. Neguinho gatilha, aperta, agora já era. Me lembro que antigamente tinha muitas festas. Todo mundo na moral, todo mundo na legal. Curtindo ao som do código penal, véi, não era mal. Muito respeito ao estar na quebrada. A rapaziada, gente boa, gente fina. Fique esperto ao estar na esquina. Cê passa a viatura e complica sua vida. Tome cuidado com a pilantragem. Tretas, homicídios, mortes, trairagens. Esteja ligeiro se está na madrugada. A rapaziada muito louca mete plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá. Pou, pou, pou, pou. A rapaziada mete ficha. Por muito tempo clamamos por justiça, direitos de igualdade e uma vida mais tranquila. Mas o que parece é que cantamos a utopia. De dias melhores distantes, maldades na noite infinita. E não há palavras para que eu possa explicar esses motivos de violência acontecidos na periferia. Uma lágrima demonstra um sentimento de frustração. O motivo já é, meu camarada, é pra muitas coisas bem negativas. E nesse momento de raiva que vai se fuder, que vai se lascar, caiu na teia. Cuidado que a morte pode te alcançar. Back na veia, se liga na ideia que eu vou te falar. Malandro é malandro e não pode vacilar. Muito respeito ao estar da quebrada. A rapaziada, gente boa, gente fina. Fique esperto ao estar na esquina. Cê passa a viatura e complica sua vida. Tome cuidado com a pilantragem. Tretas, homicídios, mortes, trairagens. Esteja ligeiro se está na madrugada. A rapaziada muito louca mete pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pou, pou, pou, pou. A rapaziada mete ficha. Das antigas, andavam por aqui. Agora me lembro daqueles velhos camaradas. Camaradas, estão todos mortos. Estavam dispostos a ir até o fim. Saíram detonando tudo. Muitos moleques novos, como milhões existem por aí. Suicidas, vivendo da vida do crime. Desprezados, oprimidos, fracassados. O começo do perigo viciou. Atitude, põe os ferros virando bandido malandro. Eu não gostaria que fosse assim. Gostaria que fosse diferente. De repente, não demente. Dê menor, dê menos treta. Dê menos tiro, dê menos morte. Dê menos crime, meu Deus. Dê menos sofrimento pra mim e pras outras famílias. Os flashbacks me levam de volta ao passado. Muitos ficaram por lá. Bolsos e velhos tempos de ouro. Agora só pipoco no corpo de moleque doido. Da morte só lamento. Por isso tô dizendo, se quer paz terá. Se quer guerra morrerá, se quer Deus verá. Se vacilar o anjo mal vem te buscar. Por isso pense bem, o que deseja pra mim, deseja em dobro pra você também. O nosso ideal, no rap nacional, mudando a trajetória, o rumo da história. E com certeza fazemos parte de sua memória. Pois o sofrimento não demora, não demora, não demora. Pá, pá, pá, pá, pô, pô, pô, pô. A rapaziada mete ficha. Pá, pá, pá, pá, pô, pô, pô, pô. A rapaziada mete ficha. Pá, pá, pá, pá, pô, pô, pô, pô. A rapaziada mete ficha. Pá, pá, pá, pá, pô, pô, pô, pô. A rapaziada mete ficha. Pá, pá, pá, pá, pô, pô, pô, pô. A rapaziada mete ficha.